Recebendo aqui no estúdio o Plácido José de Oliveira, ele que é diretor executivo do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares aqui de Foz do Iguaçu e região. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da Rádio SAI. É um prazer estar aqui novamente. E vamos falar sobre um assunto aí que positivo, né, para a hotelaria, para o turismo aqui da nossa cidade, que tem a ver com a legislação de eventos. A gente vê que houve uma intensa discussão, né, em torno da modificação aí de alguns pontos da legislação aqui em Foz do Iguaçu para facilitar a captação de eventos. Enfim, nesta semana finalmente saiu aí no Diário Oficial a publicação das novas regras? Sim, sem dúvida. Depois de um longo período de discussões, entendimentos, nós conseguimos finalmente, e eu gostaria aqui de deixar registrado, graças à sensibilidade do nosso prefeito Chico Brasileiro, que pessoalmente se empenhou no sentido de facilitar e criar mecanismos junto ao poder público para que nós pudéssemos aprovar um novo decreto de eventos que facilite a competitividade de Foz do Iguaçu na captação de congressos e feiras, que é a grande mola mestra dos hotéis, especialmente dos hotéis que têm centro de convenções. Porque a gente vê que hoje em dia Foz do Iguaçu está aí apenas atrás de São Paulo e Rio de Janeiro no que diz respeito à captação de eventos internacionais aqui no Brasil. Mas muitos promotores de eventos reclamavam justamente de algumas regras, de algumas coisas específicas aqui que eram exigidas aqui na cidade. Agora acontece uma desburocratização de alguns procedimentos? Sim. O novo decreto ele vem trazer uma série de modificações, elimina uma série de documentos, elimina uma série de procedimentos e facilita bastante a vida de quem organiza evento, especialmente as empresas de fora, que são as que trazem os grandes congressos, as grandes convenções, os eventos corporativos aqui para a cidade. Você citou bem, Foz é uma cidade que tem uma alta competitividade do ponto de vista de infraestrutura. Eu sou suspeito, mas eu posso lhe garantir que eu acho que Foz do Iguaçu hoje é a cidade do Brasil que tem a melhor infraestrutura para a realização de congressos e feiras do país. Claro que São Paulo tem de longe muitos espaços para a realização de feiras, mas em congresso, nem congresso São Paulo nos bate, porque nós temos aqui vários resorts, vários hotéis que investiram muito nesses anos na criação ou na construção de centros de convenções modernos que podem receber eventos até 5, 6, 7 mil pessoas. E essas mudanças aí na legislação, elas beneficiam também os pequenos eventos aqui na cidade? Especialmente os pequenos eventos. Nós temos que considerar que a maior parte dos eventos que circulam e rodam pelo Brasil são eventos até 400, 500 pessoas. São esses eventos, assim, segundo estatística do próprio Ministério do Turismo, são os eventos mais comuns. E a nova legislação que nós conseguimos fechar a partir de um esforço concentrado do qual participou o secretário Piola do Turismo, participou o próprio secretário Ney Patrício da Fazenda, o secretário de governo Coronel Janque, o Rogério Quadros esteve conosco uma manhã inteira de trabalho, vários assessores, os hoteleiros de equipamentos que têm centro de convenções. Passamos aí, depois de todos esses meses, mesmo assim, passamos uma manhã inteira de sábado, das 7h30 até o 12h30, debatendo, discutindo maneiras de facilitar, especialmente os pequenos eventos. Portanto, a partir de agora, os pequenos eventos que a gente chama, que até 400 pessoas, eles praticamente não têm nenhuma burocracia mais, nenhum empecilho mais para acontecer em Foz, bastando apenas um comunicado à Secretaria de Turismo, que é preciso informar que o evento vai ser realizado, é um formulário simples. E também fomos surpreendidos aí no final de semana passada com algumas medidas do próprio Corpo de Bombeiros, que flexibilizou também muito a realização de eventos em locais que já estejam previamente liberados para a realização desses grandes encontros. Pois é, porque esse é um ponto até importante para a gente focar, porque, por exemplo, um centro de convenções como o do Hotel Rafaim, do Hotel Recanto, do Bourbon, do Mabu, teoricamente esses espaços já têm, né, um laudo de funcionamento, uma liberação ali. Não seria necessário pedir um alvará, pedir uma verificação nova, uma vistoria nova a cada novo evento que for feito no local? Sim, eu também concordo. Eu acho que se o espaço já foi construído com esse fim, ele obteve todas as autorizações necessárias, porque é importante registrar que nós, do Sindhotéis, em nenhum momento defendemos que se realize evento eventos de forma indiscriminada em locais que não estejam devidamente licenciados, porque nós sabemos da responsabilidade que é você concentrar pessoas e não ter o devido cuidado com os equipamentos e com as medidas de segurança. Mas esses hotéis que você citou e outros espaços da cidade, eles possuem já na sua concepção todas as autorizações, liberações e licenças para a realização de eventos. Então não há razão para se sobrepor a isso medidas desnecessárias para cada evento que for realizado. E isso nós conseguimos, isso foi um grande avanço. Mas eu gostaria de deixar registrado aqui também, e nós falamos isso ao prefeito no ato da assinatura, esse decreto não é o fim da história, ele é o começo. Né? A nossa grande proposta da hotelaria, dos profissionais que trabalham com eventos, é que no ano que vem nós possamos elaborar um decreto-lei que vai para a Câmara ser discutido, aonde nós vamos liberar muito mais e tornar Foz ainda muito mais atrativa, porque desta vez nós tivemos uma dificuldade, que é muitas medidas que nós pleiteávamos para facilitar ainda mais a atração de eventos esbarra no Código Tributário. E vamos falar também a respeito aí dos investimentos que foram feitos nos últimos anos, porque a gente observa que hotéis de todos os portos investiram, né, para a construção de salas de eventos, né, desde grandes centros até salas menores. O setor de eventos é uma das molas propulsoras aí da hotelaria, do turismo aqui de Foz do Iguaçu atualmente? Eu considero o setor de eventos o setor mais importante do turismo de Foz do Iguaçu, não de hoje. Desde já muitos anos, os eventos são a mola mestra que movimenta toda essa máquina do turismo e com uma grande importância, porque um evento ele impacta diretamente em 58 atividades econômicas de uma cidade. Então, o dia que tem evento na cidade, você utiliza eletricista, floricultura, montador, transportador, decorador, garçom, alimentos e bebida, enfim. Um evento traz uma quantidade de recurso para a cidade que é incontável. E é justamente aí, nesse sentido, que nós conseguimos sensibilizar a administração pública. Essa gestão, particularmente esse período que nós estamos vivendo em Foz do Iguaçu, não estou aqui para fazer nenhuma apologia ao prefeito, mas eu tenho que reconhecer, porque se não fosse o empenho pessoal dele em determinar aos seus secretários e também a própria sensibilidade dos seus secretários em ver que os eventos são uma atividade importante, é uma atividade econômica importante para a cidade, vital, eu diria até certo ponto, isso não teria saído. Note bem que nós temos hoje em Foz do Iguaçu aproximadamente 2.400 quartos em hotéis que têm centros de eventos. Esses quartos precisam ficar cheios no mínimo duas vezes por mês, senão o equipamento não se torna viável. Portanto, né, setor de eventos aí, um dos pontos chaves aí com relação ao turismo aqui na nossa cidade. Como é que está o movimento deste ano com relação ao turismo como um todo? Porque até daqui a pouco a gente vai trazer informação aqui de que Itaipu deve ultrapassar a marca de 1 milhão de visitantes, né? Uma marca aí, até então considerada inédita. A hotelaria vem se beneficiando aí de todo esse movimento turístico da cidade ao longo do ano? Sim, com certeza. Nós tivemos um ano muito bom. Um ano que demonstra que Foz do Iguaçu, ele hoje é um destino e está na cabeça das pessoas. O nosso presidente Nilson Rafaim costuma dizer que visitar Foz está na moda, e é verdade. Esse ano, pesquisa após pesquisa, nós fazemos aquelas pesquisas de ocupação e depois a pesquisa de confrontação dos dados. Esse ano, feriado após feriado, nós fomos batendo recordes do ano passado. Eu diria a você que é em torno de 4% a 5% no aumento linear de ocupação da hotelaria esse ano. E também não só de ocupação da hotelaria em número de pessoas, mas também na extensão de um dia a mais, a permanência na cidade está sendo maior. Por quê? Porque a cidade está dotada de vários equipamentos. Antigamente as pessoas vinham para cá, visitavam as cataratas, iam fazer compra no Paraguai e iam embora. Agora não. Para você desfrutar de todas as riquezas, de todos os atrativos que nós temos em Foz, você precisa ir pelo menos uma semana. É o ideal, né? Estamos já começando a chegar como os Roma, os grandes países, as grandes cidades do mundo, onde você não pode só passar o final de semana. Vamos falar também da perspectiva agora para o final do ano, porque a gente sabe que, por exemplo, na hotelaria, né, quando chega aí o Réveillon, é um evento, aí, uma época do ano em que muitos hotéis ficam com 100% de ocupação. Como é que está essa expectativa agora para o mês de dezembro e também para janeiro e fevereiro? O que é que vocês estão trabalhando? Olha, o Réveillon é nosso maior evento do ano. Foz, acredito que depois do Rio de Janeiro é a cidade que tem o Réveillon mais comentado e mais procurado do país. É um período em que os hotéis realmente trabalham com 100% de ocupação. Ainda nós temos algumas vagas em alguns hotéis, mas nós já estamos registrando hotéis que já estão full, né, já estão com a sua pré-reserva esgotada, mas ainda tem lugares. As pessoas estão deixando ainda para a última hora alguns pedidos, mas eu deixo um aviso àqueles que pretendem passar o Réveillon em Foz do Iguaçu, que não deixe muito para a última hora, porque pode correr o risco de ter que passar o Réveillon no Paraguai ou na Argentina, se lá tiver lugar ainda. A nossa perspectiva, nós estamos agora fazendo a pesquisa de ocupação para janeiro e fevereiro, mas eu não tenho dúvida, pelos primeiros números que nós estamos recebendo, que nós vamos ter um janeiro e fevereiro também muito propício, um janeiro e fevereiro muito agradável, muito ocupado em todos os nossos hotéis. Quando eu falo dos hotéis, evidentemente que toda a cadeia produtiva do turismo ganha com isso. Os shoppings, as lojas, os transportadores turísticos, as agências de viagem, enfim, todos ganham. Porque não há nada mais democrático na distribuição de renda do que atividade turística. Atividade turística que tem um impacto em muitos setores realmente, do comércio, dos serviços, né? A gente sabe que é um dos multiplicadores, né, de valores na economia. E Foz do Iguaçu, claro, se beneficia diretamente de todo esse movimento. Plácido José de Oliveira, diretor executivo do Sindi Hotéis, Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Foz do Iguaçu e região. Muito obrigado pela participação aqui na RCI. Obrigado, Guilherme. Obrigado aos ouvintes da Rádio RCI. Eu quero agradecer aqui a todos vocês, porque durante esse ano vocês nos deram, como sempre, um grande apoio, sempre nos nossos momentos, nossas promoções e nossas atividades. E quero desejar a todos, em nome do Sindi Hotéis, um santo Natal, um ano novo cheio de expectativas positivas, que nós vamos, se Deus quiser, viver um novo Brasil, né? Um novo Paraná, e isso não é só apenas pelos governos, mas pela população que está recuperando a sua esperança e sua vontade, e sobretudo os nossos empresários que estão recuperando a capacidade de investimento e o desejo de investir no nosso país para gerar emprego e renda.